A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Férias! Pois é, vamos de férias. Umas férias bem merecidas. Um descanso, esperamos nós, bem tranquilo. Se por acaso está de férias, goze-as da melhor maneira. E claro, de preferência com a sua rádio antenaweb.info, com a Jukebox, o programa dos êxitos dos anos 70, 80 e 90. E hoje vamos trazer mais três canções. Aliás, não queríamos ir-nos embora sem deixar estes três sucessos. Lembra-se de Reach Hard, dos Frankie Goes to Hollywood, em 86? Pois é, aqui estão eles. É uma música espetacular. Pelo meio, outra canção de verão, Cherish, de Madonna. Não foi das músicas mais ouvidas de Madonna, mas ainda assim é daquelas que eu mais aprecio, sinceramente. E quanto à Jukebox Love, hoje uma canção dos Bee Gees, editada em 1992, For Whom the Bell Tolls. Prontos então para a viagem desta emissão? Jukebox. Like the head of Apollo, young and strong on the wings of tomorrow. Rise up in Indians, get off your knees, just battling the dream of will. In the valley of danger, we all walk together, sculptures in sorrow, with love light to follow. Sweet head of Apollo, British heart. Rage hard. Cashbox. Bye. Diferente, a emissão de hoje vai ser diferente. Vamos meter aqui uma música de verão para a despedida, antes de irmos assim duas semaninhas de férias. Exatamente, nada melhor do que a música do Summer Holiday, uma música agradável, só para nos despedirmos dos nossos ouvintes, agradecermos a companhia aqui na Jukebox e, claro, fazemos a promessa de voltar em setembro com mais três emissões. Por hoje, deixamos For Whom the Bell Tolls dos Bee Gees, Madonna com Cherish e lá para trás Reach Hard dos Frankie Goes to Hollywood. Até setembro! Boas férias! Tchau, tchau! Come on, summer hot, summer holiday. Come on, summer hot, summer holiday. Jukebox.